Ontem à noite ouvi os tiros, sirene de polícia. Amanhece a rotina, me traz outra carnificina. Tem lágrima de mãe, filho ensanguentado. Um bar em cada esquina, sempre caixão lacrado. Não vejo mais crianças felizes brincando no parque. Agora estão com ódio no peito, com uma 12 ou fumando crack, invadindo as mansões, proporcionando terror. A luz do fim do túnel, infelizmente aqui se apagou. A paz tá morta. Carbonizaram nossa paz, mataram a esperança, só deixam como herança uma Glock pra criança. A paz tá morta, morta, desfigurada no IML. Sangue no chão, revólver na mão, a marcha fúnebre aqui. A paz tá morta, morta.